inicie curva direita de imediato, reporte para girar a base novamente, de 9 graus para a pista na 7. Direita de imediato, reporte para girar a base de 9 graus. Afirmativo, fica apenas atento ao Embraer da Azul, ok? Na Taxiway Alpha, prossegue via Litoral Sul, aguardando para transferência, o patrulha 04. 04, já fora do solo, ou cruzado. Vai 3805, cruzado decolagem, pichando 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Nível decolagem da aula 0, tá 3805. Patrulha 04, decolou 05, prossegue via Litoral Sul, corredor Axé, transfere o controle 120 decimal 8. Chamará 1208, gravou. Controle Salvador, patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. Decolagem de Salvador, ingressando no corredor Axé com pró de, da ilha de Taparica. Está com missão de resgate aeroméxico. Esse é o escudo do controle, 1014, ajuste, patrulha 04. 04. Depois, já se para navegação, voa de Itapa. Voa de Itapa. Atenção, Juliette, Charles Zulu, confirme. Seu pouso será efetuado na pista na 0 ou na 7? 1 na 7. Na 7? 1 na 7, positivo. Agora dando modificação, Juliette, Charles Zulu. Eu também prossegui o Zulu, e a parte do seu personal é para o debate para a gente. Cuidado, puxa, por favor. Salvador, boa tarde, 13805, passando 2200, subindo via Dael, se possível, direto Leda. 13805, autorizado, direto Leda, saído Dael, nível 340. Direto Leda, aguardando quando possível também a posição Motiva, 340, 13805. Rumo 85, para a chegada é bom, se vem na proa de Alagoinhas, descendo para o nível 050. Descendo para 050, na proa de Alagoinhas, Rumo 85. 7, aguardam instruções para decolagem. Seja November Alpha, mantém a espera setor norte. A ONU meu pede, informa o tráfego na 197 adiante para decolagem, ok? Ponto 164, controle. Escuta. Qual velocidade que mantém? 240 no momento. Se eu tenho condições de manter a velocidade 250 até mais próximo do Duna, a intenção seria o número 1. Até uma 15 horas. Gente, a minha presente velocidade desça para 3 mil pés. Correção, desça para 2 mil pés. Livre das restrições, o ajuste na 014. Para o localizador, curva direita na proa 070. Honório, hora 4. Qual a formação? Para 10 milhas, a gente é 2. Sim, eu mantenho a 3 mil pés, Juliette Carlos Lula. Juliette Carlos Lula. Papalo Pai, uniforme Tango Charlie, cruzado de bolagem, pista no 7, vento 1, 3, 0 graus, 5 nós. Autorizado táxi Angel, com inspiração no 02, 895, negando no 014, voo no 077. Papapá, uniforme Tango Charlie, decolado azul no 1, controle 120.8. 208, uma boa tarde, uniforme Tango Charlie. 205, Recife, 1251. Recife, Recife, 1, bom dia, 380. Controle, salvador, boa tarde, papapá, uniforme Tango Charlie, decolado na Gael Leda. Papapá, uniforme Tango Charlie, contato radar, saída da El. Subiu ontem nível 400. Subindo para o 400, uniforme Sanchani, nada é. Voo 2018 na Alfa da Colete. Voo 2018, a 7 passagem aeronave da companhia da VAR e após 5 ativar com a zona. Melhor passagem ao VAR de após consegue para a 09, 2018. Papatango, Juliette, Charles Lula, controle. Para sequenciamento, curva esquerda na proa 075. Seu limite será radial 3.300, Salvador. Ok. Esquerda, qual fica a proa? 075. Esquerda 075, limitado pela 275. Já estamos já estralando, Lua? Gente, o seu novo limite será radial 300, você vai dobrar a autorização para receptar o localizador. Ok. Apesar de falar com o nome, né? Índia November Alpha tocou em Meteor 104, curva à direita, reporte para girar a base, Índia November Alpha. Direita, reporte para girar a base, Índia November Alpha. passando direcional Zulu para o localizador, curva direita para o 140. 140, direita, pode liberar a presidência. Toma linha 3.000 pares, agora de autorização. Salve, salve, Charlie, chama só para Recife em 1251, em caso de falha, 1-3325. Recife 1251-1-3325, me fala, Santana. Chama o controle 9077. Controle agora, 1208, decolagem foi aos 1-6. 08, boa tarde. O controle Salvador 9077 da Gol, boa tarde. Comando 077, completo o radar, saída da EL, autorizado 400, voando Leda. Direto Leda, 9077. 107, índio na Weber Alfa. Informa o ponto final. Gente, de novembro, alça base autorizada, em pouso autorizado, pouso final autorizado, puxando 7, vento 1-0 graus, vento de verde nada. Teve pouso 1-7, índio novembro, alça. Esse é o tempo dois dias. Gol, Conal 64, vai passar 12. Gol, 64, boa tarde, ajuste no 0, no 4, continua aproximação, reporte baixado e travado. Capotará. 7326, boa tarde, para a chegada Mário, autorizado para hoje Mário, descendo para o 050. Mário, descendo para o 5, redução 230 nós, descendo para 4.000 pés, ajuste na 014. 18, prossegue para o bate 4. Apesar do backtrack, aposta virando pista. Localizador, Thiago Guru. Pouso autorizado, puxando 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, gol na 164. Salvador, boa tarde, esse é o Papatão de Grande Charles Zulu. Papatão de Grande Charles Zulu, boa tarde, ajuste no 0-4, confirma intenções, o vento em Salvador no 30 graus, meia dúzia de nós. É a posição 17, para visual algum campo, solicita o cancelamento. É, Juliette Charles Zulu, cancelado agora os 2-1. Reporte para girar base pela direita para 1-7, relivrando o estão 1-0, curva pela esquerda. Reporte para girar base pela direita, Juliette Charles Zulu. Zulu, sempre para reportar girando base pela direita da 1-7, descendo para Juliette. Yeah. 190 Alfa, boa tarde. Xenia 6142, Recife autorizado 350, VP 017, decola pistino 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 20.8, aciona 5123. No 64, sala 21, direita no 21, decimal 1. 21, 1, abraço. Colocou 1, 64, pousou livro. 1, 64, Alfa Juliette, 1, 0. Alfa direto para o 90. Vai para os altos, né? Vou 1-3, pedal. 9-0-7-7. 1-8-8-5, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0-1-4, autorizado LS-X-Rate-1-0, reporta no localizador. Reportar no localizador, 1-8-8-5, obrigado. 1-9-0-7-7, estamos no centro Recife, em 1-2-5-1, alterna em 1-3-3-2-5. 5-1-3-3-2-5-1-0-7-7. Final do ano 7, Machado travado, agora final de 4 milhas, o Charles Zulu. 7, Juliette Charles Zulu, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 3, 0 graus, 7 nós. Zulu. Estabilizado, boa noite, 85. 85, torre 2895. 2895, boa. Salvador, gol 1885. Gol 1885, boa tarde, ajuste no 0 no 4, curtindo aproximação, reporte baixado e travado. Botarei, gol 25. O ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, descendo para 2000, autorizado em NS, chame 63, 26. No solo de 28, direita no 21, decimal 1. 21, agora. Romeo, Hotel Juliette Serra, bom dia. Panema 326, torre 18.95. 18.95, até a 6326. Rua direita, realmente corredor axé, controle 20-18, 01-23, corrigindo 01-32. Estabilizou no localizador. Na 6326, boa tarde, ajuste no 04, reporte baixado e travado. 04, reporta o Xenome 326. Sou José de Serra, boa tarde, livre acionamento, reporte táxi. Autorizado táxi em Índia, ponte para dono 02-198-195, legal no 04, fone 265. Na 326, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado, pouso na 10, chama 6326. Bom, 966, boa tarde, acionando a identificação, autorizado. Área de Saparoniza 050. 050, por acaso, seja possível, pode estar bem. Toma 966, autorizado, direto e TAP. Direto e TAP, 966, boa tarde, vamos 2. 256, boa tarde, Lima, 6, fechando 0. Tá, José de Serra, tá autorizado e a porta no ponto de espera. Chama 326, solo 34-121 agora. Bom dia, boa tarde. 211, boa, Xenome 326. Salvador, boa, Xenome 326, livrando a impressão da alfa. 326, Alfa Juliette, reportante Juliette. Alfa Juliette, reportante Juliette, 6326. A decolagem puxa no zero, o vento 120 graus, 10 nós. Sargento Serra, decola da presente. Autorizar a decolagem da presente, o vento 120 graus, 10 nós. 1014 altímetro, reporte Fábio Solo, até o Sargento Serra. Puxa, ponto no táxi. Formarei para o táxi, minha frente. 5-6, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, saída PUC. 370 na PUC, Ramon, 2-6. Quanto é a posição, pontão previsto 01 no 6-3-2-6. Estou iniciando. Só comendo 3-0-1, mantenho posição na GNF 6-3-2-6. Graças, até volta. Controle, boa tarde. O Papa Romeo, hotel Juliette Sierra, helicóptero, vai decolar a posição mais tarde. Papa Romeo, hotel Juliette Sierra, boa tarde. Mantenha as condições visuais. Azul chama 014, reporte 20 telefone. Reportará 20 fora, está autorizado para direto plataforma? Autorizado direto, o Papa Romeu está de leste. É, muito grande. Boa tarde, hoje é 6321, 26, como tem sido a autorização Brasil. Xanamé 321, autorizado Brasília, via Brasil no 7, nível 360, saída arbota, após uma posição leve, com curva para a direita, não no 0. Controle da 0, décima 8, acena 5166. Autorizado Brasília, nível 360, obedecido 1-7, velocidade 10, curva direita, na porta, né? 208, controle, 1-6, né? 6-3-2. A porta tem puxo, já não é 63. Tá lá. paciente aguarde o Xenê 6142. Voo no 966, desça para 2000 km. Pesada, final ILS, reporta estabilidade. Afirmativo, voo 966, entendeu, destino para 2000 km. Autorizado o ILS, informa que a transmissão por vezes está no mesmo. Bem, se o voo no 966, afirmo 2000 km, autorizada final ILS, reporta estabilidade. Afirmativo, vai chamar estabilizado, 966. É o orçamento 153. 15, para o índice de saco, tem um POB 150, uma centena mais 50, São Fernando Galeão, tem 5 horas de autonomia. O Xené 6315, direita Índia, ponto de espera, turno 18, decimal 95, ao Xené 04. 6895. E ao TR-12545. 2009, aguarda cópia para Ilhéus. Xané 6326, ingresso Juliette, portão 01. Ingresso Juliette, portão 01, Xané 6326. Bomba 097, boa tarde, assume identificação, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste 10 no 4. Cola, pistão 10, vento 100 graus, 10 nós. Você, guarde 101. O Guardião 01, livre acionamento, reporte quanto para decolagem. Vento 110 graus, 13 nós, altímetro 1014, reporte fora do solo, Guardião 01. É, o voo local, confere, Salvador Salvador com o Pro Nordeste, está indo? Sende Guardião 01, aguarde transferência, mantenha o setor norte, tem interferência com o estão no 0, aguardando transferência. Sem interferência com a 1 no 0, aguardando transferência. No 42 do solo voltando. Proceda. Autorizado para o chiveque acionamento de Chimtax. Salvador, eu sou quase a minha 530 para a caminha 340. 065 para Campinas, número 2, copia, aguarde. Guarda. Xené 315, decolado aos 47, transfere controle no 208. Controle 208, bom dia. Guardião 01, transfere controle agora no 20.8. 120, decimal 8. Transição coral. Decola pistão na zero direita. 5152, código 120, decimal 8, zero controle. Autorizado geral, 240, Golf 577. E decola da 10, curva direita para o decolagem, seguida da saída da AEL, coral. Transição da 5152, controle de 120, decimal 8. Correto, chama próprio, pushback, acionamento 09. Azul 4065 na escuta, para cópia? Para cópia, 4065. Azul 4065, autorizado, Serra Bravo, Quebec, Papá, Via, peso 10, Pubave, peso 16, restante conforme. Nível 340, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão na 0 com curva à direita. Código 5143, controle de saída 120, decimal 8. Autoridade da FIA, já pelo Zulu 90, por base do Zulu 6, falta o próximo 340, Rio da El, Leda, Motiva, decola da 90, curva à direita, transpondendo 5143, controle 208, 4065, pronto para funcionamento do portão. Correto, chama pronto. Confirmando, está pronto para chegar em questionamento no 03? Sim, pronto. Gente, aguarde um minuto, é o número 2 no setor, aeronave Del Chaneco, chão no 04. Aguarde, pode dar. Para o táxi, o Xaner 6142-152, 3 horas e 3 horas, está na matéria. Uma solta no, a alternativa, o 6142? Uno 9656, completo sinal de Chamé Torre, Uno 1895. 1895, obrigado. 6, tímetro no 04, reporte baixado travado. Já baixado travado, Uno 9. 7, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 109, gol 966. Ele está livre, pouso 90, gol 1966. Azul 4065, autorizado para o pushback acionamento no 03. Reporte táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 4065. Salvador 6321, na posição 62, reporte acionamento. O Xané 6321, autorizado para o SPEC 62, chame táxi. Tomarei 6321. Gol 2009, autorizado para o SPEC acionamento 09, chame táxi. Já não, enquanto hoje mantém o ponto de espera. Vai alinhar após o tráfego na final, hoje, né? Afirma, após o tráfego será autorizado, número 42. Está autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Rede estacionada em altitude, reporte estabilizado. Toda terra. Autorizado Serra Bravo, Buf, Lima, via Upper November 857. Moço, restante conforme. Nível 360. Saída Dael, Leda, Irum. Decola 0 direita, código 5163, controle 1208. 1208. O nome 967, correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 1-0. Canal 6315, chama só para o Recife, 1251 e alterne 1-3325. Ok, 1251, alterna 1-3325, 63. 1-5. Guardião 01 no controle. 01, corredor forte de retorno para Salvador. Gente, qual altitude está mantendo? Eu não recebo o modo Charlie. Transponder acionado 1-7-1-1, conforme a cor. É, se formo. Não recebo o modo Charlie, confirmar a altitude? 4 horas e 45 minutos, 1-8, 1-9. Tinem 6321, autorizado táxi até o ponto de espera como número 2, torre no 8 decimal 95, ajuste altímetro no 014. Salvador, uma boa tarde, eu faço 065, vou ficar na mão. Azul 4065, boa tarde, ali mantém fecho no 0. Ali mantém no 0, mas também. 0 no 4. Pregue o Sané como número 3, 295, ponto de espera, 114. 2-9. Vamos manter o setor norte, aporte na curta final, pouso 1-7. Setor norte, acusará sinal 1-7, quando estiver autorizado, direto para o Pátio do Graé. Sede, aporte na curta para o Pátio do Graé, o Guardião 01. Aportará a curta final, Pátio do Graé, Guardião 01. Chamando 42, decolado 54, controle 120, decimal 8. 08, boa tarde. Controle, chanera 6142, decolando a série, boa tarde. 6142, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Jama. 350, direto Jama, 6142. Antes da Juliette, 966. 966, Juliette, portão 09. Juliette 09, 966. Tema 10, 11. Tem que falar, mas já vem assim. Torre, Salvador, boa, 321, alinhar, só ponto 0, 1, 0. Gente, o Xanel 6321, alinhar e manter, portão 0. Guardião 01, tráfego avistado, reporte controlado, parte do Graé. Vento uma centena, 12 nós, Guardião 01. Reportará no solo controlado, Guardião 01. Azul 4065, decolado 58208, bom voo. 08, pô. Controle Salvador, Azul 4065, boa tarde. Azul 4065, boa tarde, contato radar, suba para nível 340, autorizado, direto Leda. Direto Leda 340, 4065. Azul 4065. Uno 097, completa sinal de chame a torre, 1895. 1895. Salvador, boa tarde. 1095, para tentar 3 milhas de GP. 7197, reporte. Estreando trem checado, ajustado 1014. Rodar. Zona autorizada, decolagem pista 10, 1900 graus, 129. Valeu, boa tarde, gol 2009, troca no ponto 090. Gente, gol 2009, mantenha o ponto 0. Valeu, boa tarde. Azul 4462, autorizado, dona da presente, desça para 2000 pés. Ajustamos 0 no 4, autorizada, final ILS, reporta estabilizado. 1014, 2000, está autorizado ILS, reporta estabilizado, na agência 4462. Chanel 6321, decolado aos 1800-208, bom voo. 08, boa. 4, boa tarde, essa identificação. Autorizado, direto do UNA, desça para o nível 050. Direto do UNA, 050. Salvador, boa tarde, 6321, Chanel na árvore, leva para o Niquen. Chanel 6321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360. Após 2000 autorizado, direto Elefa. 2000 Elefa, minha previsão, Chanel. Uniforme Sierra Oscar, Oscar, escuta. Firme nível, vai AGL no meu pé, ou no meu pé, no corredor checo. Gente, Papa Uniforme Sierra Oscar, autorizado. Sierra Bravo Índia Lima. Um no meu pé, pro Açul, no corredor Axé, restrito, um no meu pé. Decolando a 17 com curva à esquerda, confirmando com curva à direita, o código é o 5144, controle 1208. Oscar, Oscar, correto, confirma PLB e pátio. Estacionamento, táxi, decolagem, chame torre, 118, decimal 95, aviso 10, no 4, terra, Oscar. Estacionamento, chame táxi. Estamos centro Recife, 12685 e ao CERN 12545. 12845, bom dia. Oscar, Oscar, Torre. Eu quero transponder para 0260 e por gentileza mantenha em stand-by. Ano 42 ainda na escuta do controle. Para o Max, voo 1967, 1255 a bordo, 3 horas 32 minutos, alterna Campina. 4208, bom voo. 208, bom trabalho, voo 2009. Ad voo 2009, 1500 pés. Voo 2009, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto coral. Direto coral, sinal 240, voo 2009. 4462, passando a zona, estabilizando, localizador. Azul 4462, completa o final de caminha torre, 1895. 1895, muito obrigado, tenha uma boa tarde e bom dia. Obrigado, igualmente. Da passagem da aeronave da companhia após ingresso a portão 04. CERN 13325. Azul 4462, ajuste na 0-4, reporte trem checado. 1014, reportaram no externo.